Gente, eu consegui fazer essa porra funcionar direito. Fala, galera. Eu não sei qual que é o decadente nós estamos. Qual que é, Rolãozinho? 455 e quanto? 55. Isso mesmo, 455. Decadentes 455 é quase uma entrevista com o Rolon, né? Porque tá só nós dois aqui nessa porra. Eu vou fazer igual já. Eu sou o Thales Maciel, estão aqui comigo ninguém, nenhum dos culpados de sempre, todos me abandonaram. Acho que esse cara puto que eu critiquei o Juninho no Twitter, aí todos me abandonaram. Aí eu tive que trazer o Rolãozinho para me ajudar. Rolãozinho, dê seu boa noite aí. O que você achou do jogo? Não. Só dê seu boa noite. Primeiro tem o resumo do Thales Maciel. Boa noite. A torcida tá que pede mudança desde o jogo de ontem. Tivemos mudança, ninguém compareceu no Decadentes. Eu, como Vinícius da turma, apareci aqui. Tenho muita intimidade com o programa e tô aqui para fazer. Tapar o buraco dos demais que estão em férias. Ô, bicho, se você é o Vinícius, esse programa vai ser mais merda do que já é. Então vamos lá, vamos chamar aqui Thales Maciel para fazer aquele resumo sempre brilhante, sempre sensacional. É uma pena que o Thales Maciel não sabe. Deixa eu ver. Ah, sei sim. Sem me colocar sozinho aqui. Bom, ontem a gente teve o jogo contra o Vila às 6 horas, né? Tenebroso que a gente viu. O Cauã, a única alteração na escalação foi a entrada do Matheus Henrique. Matheus Henrique saiu para a entrada do Daniel Borges, para mim injustificável, não faz sentido nenhum. No máximo, ele ia trocar 6 por meia dúzia, então não faz sentido. O resto foi aquilo mesmo, lá na frente o Davó e o Fabinho, completamente nulos. O Davó até que se movimenta, mas sem oferecer perigo pro time adversário. E a gente teve lá ali logo de cara um gol anulado pela Edna, que era a árbitra. Que do fundo do meu coração, se fosse o contrário, se fosse um gol naquela mesma situação anulado, eu ficaria muito puto. Porque para mim não houve absolutamente nada ali, né, para que anulasse aquele gol. Logo depois do gol, o América conseguiu equilibrar as coisas e tudo, mas estava um jogo assim, aquela trocação em que ninguém dava um burro forte ninguém para derrubar o adversário. Foi assim até o final do primeiro tempo, que a gente não teve nada, não aconteceu nada. Fomos para o intervalo, o Cauã não fez nenhum tipo de alteração, voltamos. O Vila voltou melhor, só para quem não viu o jogo, não está acompanhando direito, o ataque do Vila tem o Henrique Almeida, tá? Henrique Almeida é o titular lá do ataque dele, só para ter uma ideia. Eles foram para pressão, até que aos 20 e poucos minutos, o nosso homem de marcação, nosso melhor jogador da Série B desse ano, na opinião de alguns, cometeu uma falta que... não sei se era necessário fazer aquela falta onde ele fez. Fez a falta, e aí eu vou até olhar de novo aqui o nome do Together, que eu já esqueci o nome do Together. Primeiro gol do Together que ele faz. Cadê o nome do Zé Mané? Eric Davis, que não é brasileiro, é de um outro... Uma outra panamenho. Nós tomamos um gol de um panamenho, muito bom, tomamos um gol de um panamenho. Esse é o primeiro gol na história de um panamenho contra a gente. Pois é, se o Arthur estiver nos assistindo aí, que eu acho que não, mas depois a gente vai até verificar isso aí, eu acho que nunca teve um panamenho que fez um gol numa Série B, mas nós tomamos um ontem. Fez um bonito gol de falta, o Elias não teve culpa nenhuma. E aí começou as bizarrices do Cauã. Primeiro que assim, a primeira bizarrice dele foi colocar o Vinícius em campo para tentar alguma coisa. Isso aí é o pior das bizarrices para tentar mudar algum jogo. Ele fez as alterações dele que não surtiram efeito nenhum. Moisés, como sempre, entrou muito mal. Moisés, a gente vai até falar aqui, talvez seja... O jogador que a gente criou mais expectativa e mais nos decepcionou. Não vejo muita chance de algo mudar nisso aí, não. Sabe? E aí foi isso. O América sem vontade de empatar o jogo, aceitou o resultado, com 1-0 do Vila, caímos para quinto colocado. Quer dizer, nos mantivemos em quinto colocado, mas agora a distância para o décimo é de 3 pontos, sendo que o décimo, do décimo para frente, praticamente todo mundo tem um jogo a menos. Alguns têm até 2 jogos a menos. Outra coisa curiosa disso tudo aí É que mesmo se na próxima rodada todo mundo perder, só o América vencer, a gente não chega no G4, justamente pelo critério de desempate, que é o número de vitórias. A gente tem um número de vitórias baixo e tem um número de empates muito alto. O sinal vermelho já foi ligado há muito tempo. Para quem acompanha a decadência, sabe que o sinal vermelho, a gente ligou ele lá na Copa do Brasil, na eliminação do Maringá. Desde então, pouca coisa foi feita, trouxeram aí alguns reforços que... Está mostrando alguma coisa, dando algum resultado para se dizer que foi reforço a Elisário. O tal do Matheus Davó, igual eu falei, muita movimentação e pouca objetividade, pouca efetividade. O tal do Daniel Júnior fez uma boa partida, uma boa estreia, mas já machucou, já está de fora já. O Vinícius é aquilo que a gente está vendo aí, que é até o sobrenome de Rolon aí, Decarícios. E é isso, preocupante. A gente vai ter um tempinho ainda, agora até o próximo jogo, e vamos ver o que vai ser. Agora, Rolonzinho, deixa eu voltar nós dois aqui. gente, tô demais. antes de terminar, peraí, deixa eu voltar aí outro. Peraí. Antes de terminar aqui, o meu resumo, eu só queria justificar aqui as faltas. O Decabits está na Austrália, então lá já é terça-feira, então não dá para fazer mais o programa. O Lucas pegou uma virose, tá de diarreia, um negócio feio. E o Jairo foi para a praia, comeu camarão, não sabe se portar. Pobre quando vai na praia tem esses problemas, não sabe se portar, comeu um camarão, comeu uns peixes lá de origem duvidosa, também não consegue sair do trono. É isso, os dois estão tendo dias de rei e o Decabits está na terça-feira já, beleza? E ele vai participar da terça do coelho, que nem existe mais, mas ele vai participar. Beleza? Agora vamos voltar aqui pro... Aí eu que estou de apresentador dessa porra aqui, tô comandando a mesa do DJ aqui. E até já passei a pauta, hoje a gente, o Rolão pela primeira vez viu a pauta muito boa, sabe? Deixa eu até pegar aqui para ver qual que é a pauta agora. Bom, resumo, agora perguntar para o Rolão as impressões dele do jogo. Rolão, quais são as suas impressões do jogo de ontem? As melhores possíveis, né? A gente tem que colocar uma estátua da Edna no CT, salvou a gente naqueles dois lances. Mais uma vez... a gente vê que quem tá dando sempre a reclamação dos gols é o Alê. No segundo gol, a bola passa por ele, ele levanta o bracinho, considerando que era um impedimento, porque ele não fez o papel dele. Então, todas as vezes a gente vê ele sendo o primeiro a reclamar e o primeiro a não fazer nada. Então, eu não sei qual que é a ideia dele. O Vila, a gente vê que também não tem grandes coisas, que se a gente apertar, se tivesse... um jogador para resolver, a gente conseguiria. Mas o Vila não tinha vontade de vencer, não, Alonzinho? Você não achou isso, não? Mas contra a gente, todo mundo tem vontade, né? A gente é tão bom, para ver se é fácil, não precisa se esforçar e vai. É verdade. Isso é complicado, isso é perigoso, cara, que começa a perder o respeito, né? Aquele respeito de ser um time que tem um histórico de subir, que é um time que muito grande para a Série B e pequeno para a Série A, essas coisinhas começam a se perder, né? Mas vamos lá, desculpa. Todo mundo que vem joga com a gente de igual para igual. Então, já sabemos quais são os problemas. A bola aérea é um fracasso. O time, na retomada da bola, ele dá tempo para o outro time se recompor. Não tem a transição rápida, vai devagar, vai aquele passe moroso para chegar do outro lado. E aí fica tudo manjado. E aí, na hora que a gente espera que o nosso técnico, que agora está começando a fazer substituição bem mais cedo, né? Antes fazia aos 25, agora está fazendo aos 15 do segundo tempo. Então a gente tem 30 minutos para poder mudar o ontem jogo. Ele tirou o Juninho em 42, né? Para colocar. Foi essa mudança que eu vou explicar. Vamos mudar o jogo. Então ele mudou um atacante por um atacante, um volante por um volante, um meia por um meia. Na hora que a gente precisa de ter uma, sei lá, uma vontade extra, aos 42, tira um volante e coloca Vinícius para ser o nosso atacante. Aí matou todas as chances que a gente tinha. Você vê que o time já estava entregue às cordas e só esperando para acabar o jogo. Para ir dar aquela jantada, dar aquela dormida, porque já tinham feito o necessário ali. Só esperar para ir tirar a folga deles. Aí foi pro buraco mesmo. E a gente vê que o time só joga realmente quando toma gol. Se não tomar nenhum gol, a gente fica naquela pasmeira de sempre e não faz nada. Tomou o primeiro gol, mesmo que sendo anulado, o time resolveu que ia jogar. Parece que liga alguma coisa neles lá. Mas que coisa tenebrosa. É difícil, cara, porque a gente tinha uma expectativa muito grande de fazer uma Série B decente, né? Fazer uma Série B brigando pelo acesso, fazendo um negócio legal. E não tá, né, cara? Tá uma... Essa Série B, esse 2024 do América, tá conseguindo ser pior que o 2023, porque em 2023 eu não via torcedores discutindo com torcedores em redes sociais. Eu não via isso. Não via os torcedores um discutindo com o outro. E esse ano eu tô vendo torcedores discutindo com torcedores. Eu não sei se... É difícil a gente falar algumas coisas, mas... Deixa eu só fazer um teste aqui. Ah, tá. Só pra... Tá funcionando aqui as coisas que eu quero fazer aqui nessa porra aqui. Eu comandar essa porra aqui, legal pra caralho, cara. Mas você não colocou o nome de quem fez isso aí, não, ué? Ah, não, isso é manchete. Ah, quem colocou a manchete? Isso é manchete. Calma, ah, que tá. Nós vamos chegar nos comentários. Pela pauta aqui, a gente só começa a ler os comentários aos 18 minutos. Ainda tem 5 minutos pra gente falar bobagem aqui. Mas aí, Rolãozinhos. Primeira substituição de ontem, Felipe Azevedo. Ia salvar o quê? Você trocar, cara, um Fabinho pelo Azevedo. Então, o Fabinho tinha que sair, né? O Fabinho não estava produzindo nada. Isso é ponto. Mas quem que dá alguma... Quem que agride o adversário no América hoje? Ou é o Tauan, ou é o Adson. É os dois meninos. Você tem que colocar um dos dois. Eu até acho que o Felipe Azevedo deve entrar nos jogos. Mas talvez não de ponta. Talvez ele entrar ali na função, uma função de meia mais avançada e tal. Porque o Felipe Azevedo é um cara que chuta bem de fora da área, né? Ele prepara bem o chute para fazer. Ele prepara bem para fazer o chute. Ele tem muitos gols na história do América, geralmente dessa forma, fazendo gol de fora de área. E o América é um time que não chuta, cara. O América é um time que não chuta. Não chuta. Nem quando tá só o goleiro e o atacante, a gente toca pro lado. Toca pro lado, cara. O América é um time que não chuta, o América é um time que não combate, que não toma cartão. Ontem a gente teve num jogo que a gente perdeu de 1-0, a gente conseguiu tomar um cartão só, cara. Que é muito pouco. E mesmo assim, o cartão que a gente tomou, não sei se você lembra, foi o cartão do Éder, que ele perdeu o tempo de bola pro Henrique Almeida, cara. Entendeu? Então, bicho, é um trem muito doido, sacou? Aí você começa. Só foi o Henrique Almeida porque são amigos, né? Que se fosse outra pessoa que tinha chance de ficar com raiva e tal. Então falou, vou fazer essa foto aqui que ele não vai ficar com raiva de mim. Não. Na verdade, eu tenho até uma teoria diferente. Se fosse outro atacante, o Éder não conseguiria segurar, né? Seria muito mais veloz. A nossa sorte foi essa aí, entendeu? A gente tomando o perigo do gol, na hora que saiu o primeiro gol, eu falei, agora vai ser os 2-0, vai ser o Henrique Almeida. Não faz sentido, não, gente. Mas tô certo, o Henrique Almeida é o atacante deles, entende? Mas é a mesma coisa. A gente tá vivendo um momento que a gente tá torcendo pro Rodolfo não fazer gol na gente, Henrique Almeida não fazer gol na gente, sacou? A nossa sorte é que Boi Bandido e o Hélio Paulista aposentaram, senão a gente tava sofrendo com esses dois também. Medo dessas porcaria fazer gol na gente. Nossa Senhora. Então, assim, se abrir aqui o put é um planejamento. Vai. Não, vai aí que eu. Depois eu mostro, eu falo. Não, o planejamento. Vai, tá. O nosso planejamento. Ele tá sendo muito parecido com um dos outros anos, cara. Se a gente for pensar assim, ano passado, vamos pegar ano passado, que tá muito próximo da gente aí. A gente bateu quanto tempo que o Mancini não tava legal, o Mancini não tava tirando mais nada do time, o time tá caindo, tá perdendo, e nada foi feito. Até que não tinha mais o que ser feito. E tá tudo perdido na Série B? Óbvio que não. Três vitórias nos colocam lá em cima de novo assim, folgado, espaçado. Mas aí tá o problema. Aonde achar 3 vitórias seguidas? Na verdade, até vou além. Aonde achar 2 vitórias seguidas? O nosso próximo adversário é o Mirassol fora, cara. Tá empatando agora. Sacou? A gente não pega. É complicado, cara. É bem complicado. O Santos. Eu não vejo 2 vitórias. Eu não vejo nem 2 separadas hoje. Rolãozinho, eu vou só trocar um negócio aqui. Trocou? Novo Horizontino, mas é muito pouco, cara. É muito pouco pra situação que a gente deixou chegar, né? A gente empatar com a Chapecoense, cara, é um time que não quer subir, essa é a realidade. E tá demorando a acontecer as coisas, tem que ter um choque de realidade pra essa turma, sacou? E antes de falar mais alguma coisa, tá quase dando tempo de eu ler os comentários, galera, tô só achando, agora que eu tô no comando aqui, sou o DJ, né, comando da... Como é que chama aquele negócio que o DJ faz? Comando da mesa, tô no comando da mesa aqui, agradecer, e nós estamos com 73 ouvintes, cara, isso é muito legal, isso é muito bacana. O Decadentes é feito essas porra aí que você falou mesmo. Até um pequeno desabafo aqui. até dar hora de ler os comentários. É, eu li que aqui o Decadentes é um programa chulo, uma tragédia, não sei o quê, não tem alegria, o caralho a quatro. Eu sou abordado no Independência, que é o lugar que eu gosto de estar e tudo. Todas as pessoas que me abordam falam o contrário, nos elogiam Decadentes. E ainda, eu ainda pergunto, tem que mudar alguma coisa? Vocês querem que eu pare de falar palavrão? Quer que mude alguma coisa? Todo mundo fala que não. Então o feedback que eu tenho das pessoas que realmente importam pra gente, que é os torcedores que estão lá na arquibancada. O Decadentes, na verdade, é uma arquibancada virtual, vamos dizer assim, né? Então para essas pessoas, eu tô fazendo a coisa certa. Para as outras pessoas, vai tudo tomar no cu e foda-se. Vamos ler agora sim, 18 minutos. Lorde, lê os comentários. Ai, caralho, onde é que tá essa porra aqui? Essa mesa de som, vamos lá. Ai, cara. Ô, gente, vocês fazem comentário, mas eu sou o Jair, não, porra. Faz pouco, de pouco em pouco, caralho. Vamos lá. Aloísio de Araújo, a Lê mais uma vez entregou o jogo, fazendo falta desnecessária próxima à área, que resultou o gol da vitória do Vila. Displicência absurda. Então, eu achei a falta desnecessária, cara. Eu achei que ele dava pra ele combater ali sem fazer a falta. O famoso cerca ali com uma hora que você toma a bola do cara. Porque ele não tinha pra onde ir se você vai cercando ele. E aí chega mais um jogador do América, você consegue tomar a bola. Você ali naquele lance, você achou que houve displicência do Alê? Eu acho que... Ou melhor, vou pra não ficar polêmica. Você acha que era necessária a falta? Eu vejo que o América tal deixa que eu deixo. Então o Alê pensou, se eu deixar essa bola passar, vai chegar na área e vai passar direto. Deixa eu fazer essa falta aqui, que pelo menos mostra que eu tô com uma vontade. Porque depois dele não tinha mais ninguém. Tinha o Éder, que já tava meio que indo pro centro da área. O cara ia entrar sozinho. Não é que tinha uma cobertura no Alê. O cara já tava dois ou três passos do Alê, o próximo marcador. O cara ia parar dentro da área, então... Não foi... Ah, não acho que seja displicência, mas podia ter sido antes essa falta, né? A bola vem sendo tocada até chegar no cara ali. Podia ter tentado matar um pouco antes, onde não é tão perigosa a falta... Ou os caras devem ter pensado, né? Vai ser o Henrique Almeida que vai bater, ou vai ser o Éder que vai bater essa falta, então deixa aí que ele vai perder. Não vai ser o Panamenho. Não vai ser o Panamenho que vai fazer uma falta na gente. Roberto Nassif, com esse time desse jeito, não ganhamos do Mirassol. Talvez empate com o fraco Guarani, se não perder, e vamos ser massacrados pelo Santos. Com certeza, esse é o mais provável cenário. Roberto, na verdade, o Guarani é aqui em casa, né? É na Independência. Então, uma projeção legal aí é ganhar do Mirassol, ganhar do Guarani e empatar com o Santos. Esse é o cenário ideal. Mas eu acho que você, do jeito que tá aí, você tem grandes chances de estar certo, infelizmente. Você tem a mesma... Não, mas eu acho que assim, tem que ver como é que tá o Mirassol. O Mirassol tá empatando com o Paysandu em 0-0 lá no, em Belém. Que é um lugar difícil de ganhar, né? Exato. Um lugar difícil de ganhar. Tem que ver também como é que eles vão vir. Se eles vierem mordidos, nosso time vai entrar com aquela pressão toda, nós vamos tomar uns 2-0 do Mirassol. Deu. A boa vontade que eles estão entrando para jogar fora de casa, tá? De dar gosto. E tem o Léo Gamalho, né? E ele não jogou no último jogo contra a gente. O Léo Gamalho, ele faz gol em Série B, né? Não tem jeito. É. Faz gol. Cuba Knights, tudo indica que com os últimos resultados iremos correr mesmo por fora em relação à Série A. Mas mesmo assim podemos minimizar a situação contratando o Marcelo Cabo, que vai estar disponível. É uma. É, na verdade, assim, tem que tentar alguma coisa, cara. Tem que tentar alguma coisa. Ou quem comanda o América realmente chegar no microfone e falar assim, nós confiamos no Cauã, é o Cauã. Dá força para ele também, porque hoje ele tá jogado aos leões. A verdade é essa também. Se você, o próximo jogo, dependendo da situação, o jogo contra o Guarani... Se tiver o Cauã ainda, vai ser uma pressão enorme em cima dele. Porque o cenário não tá legal. Então, assim, tinha que vir alguém e falar assim, não, nosso treinador, nós confiamos no Cauã e com o Cauã a gente vai subir. Até agora não foi isso que aconteceu, né? Pois é, tá meio estranho. Desde que começou a Série B, eu não me lembro de entrevista de ninguém da diretoria. Não, todo mundo sumido. Também não teve ninguém. Tá aparecendo nas fotinhas do Instagram e boa. Sim. Eu nem falo, nem a gente fala assim, ah, sempre a gente joga na figura do Salum, né? A gente sempre quer que o Salum dê uma entrevista. Mas você tem pessoas antes do Salum. Cadê o gordinho lá que é diretor de futebol, o atleticano? Por que ele não vai na imprensa também falar, né? É só apresentar jogador? Não, eu vim pra resolver isso aqui, tô resolvendo. Kleberson. É, ué. Entendeu? Pra ficar postando fotinho no Instagram, cara, não funciona não. Os caras têm que dar cara a tapa, porque hoje, infelizmente, hoje, ok, o trabalho do Cauã não tá legal. Pelo contrário, tá muito ruim. Mas é só ele tomando porrada, só ele tomando porrada. A turma por trás, a turma que o trouxe, a turma que confiou nele, tá todo mundo caladinho, tá todo mundo, né? Inclusive teve um jogador que falou que técnico era o de menos. Ia subir, não precisaria de técnico. Então essa turma tem que ir lá falar. Porque você falar em defender, ir contra jogador para falar de fair play é fácil, né? Tem que falar agora, tem que pedir a palavra agora. Ir lá para tomar uma multinha e ficar suspenso 30 dias? Não é. Não adianta nada não, cara. Esses caras que tem que falar. Se for mesmo continuar com o Cauã. O Caio Gotelipe tá aqui com a gente também, falando que quando tiver com poucas chances de acesso, eles demitem o Cauã. Aí o time daquela arrancada termina em quinto ou sexto. Nós já vimos esse filme, né, Caio? Nós já vimos esse filme com o bom e velho Tigrão, né? E aí vai chegar no último jogo precisando de ganhar empate, e por isso fica esses dois pontos. É. O Emerson Mascarenhas está aqui. Necessitamos de mudanças bruscas se quisermos algo este ano, embora eu ache muito difícil com a mentalidade implantada hoje. Primeiro mandar um abraço aí para o Emerson. O Emerson sempre que vê a gente, vai lá mexer com a gente e tudo. É o que a gente está falando. Se não tiver um negócio, você tem que ter alguma, você tem que dar um choque na turma, entendeu? E não do jeito que está bonitinho. E aí também falar que tem que ter mudança. Quantas pessoas nós trouxemos em 23 e 24 que não foram titulares e não ajudaram o time? Ficar enchendo dessas mambas, desses Vinícius. Não adianta. Você tem que trazer jogador do estilo do Elizari, que é o jogador que veio e jogou, né? Veio e jogou. E aí você tira os meninos da base, coloca para não jogar no time profissional, aí você não ganha nem na base nem no profissional e queima os meninos. É. Uai, você. Tá, o Daniel Júnior é um bom jogador? É. Tá jogando? Não. Então não tá adiantando bosta nenhuma, tá machucado. E por aí vai. Vinícius. Vai resolver? Não vai. Então. Aí fica aquele negócio também, né? Se contrata jogadores que nunca vão conseguir tomar a titularidade dos que a gente quer que saia, porque são muito piores que eles. Hoje, você vai tirar o Juninho para colocar o Moisés? Não, você não vai fazer isso. Você vai tirar o Juninho para colocar o Daniel? Pô, nem pode, né? Não tem como. Então tem que dar uma mexida nisso aqui. Ricardo Leandro, boa noite, galera. Ninguém derruba o Cauã. Ele manda na porra toda. Um abraço. Na verdade, Ricardo. Ah, foda-se, eu que tô apresentando essa porra mesmo, eu posso falar, né? Se o Já tivesse aqui, ele me toli, mas ele não tá, sou eu que tô apresentando essa, tem foda-se. Na verdade, o Alexandre Moraes do América é outro, né? O Cauã não. Ele só tá ali pra cumprir. Menino Lucas Pousa, nosso fotógrafo da arquibancada. Olha a potinha dele, cara de bravo. Não, eu vou falar sobre outra coisa. Menino Pousa, no último jogo nosso, ele fez uma foto minha com o Pedro. Pedro é um menino que eu gosto pra cacete e que vive viajando aí para os mundos afora. E ele leva, eu já falei dele outras vezes aqui no programa. Ele sempre leva uns caras diferentes lá pro estádio, que, uns caras e umas meninas, né? Uns manos e umas minas diferentes. Ele já levou o negro da Argentina, ele já levou o negro da Espanha, ele já levou o negro da Alemanha, da França, de tudo quanto é lugar. E ele sempre leva os caras, aí põe a turma toda com camisa do América. É legal demais. É um trem. É um cara sensacional. E eu tirei a primeira foto que eu tiro oficial com ele. O menino Lucas não solta as fotos. Ah, nem. Vamos lá. Vai falar que tá trabalhando muito, não sei o quê. Asterix e Obelisk. Bem amigos é outro programa, fica. Eu acho que não existe mais, não, né? Existe. Hoje à noite na Sport TV. Não, mudou de nome. Não, é boleiragem, agora acabou. Boleiragem. Programa horroroso. Ruim. Ninguém assiste a merda, não. Temos que aceitar que esse ano o time não sobe. Não sei, tá cedo ainda, o Asterix e Obelix. Todos sabemos que essa diretoria não vai mudar nada. Não vai ser do dia pra noite. Então, eu acho que assim, tem que ter alguma coisa ali pra chacoalhar a turma, sabe? Que dá pra subir, dá. Isso aí é óbvio. Você não tem coré-coré. José Flávio Moreira. É muito fácil de subir, porque a gente está vendo que toda vez que a gente perde ou empata, os outros times todos têm um resultado que nos ajudam. Todos, só cara. A gente aqui não faz. Ontem, se a gente vence o Vila, a gente estava lá em cima de novo, é tranquilão. Isso aí. Hoje seria festa total. José Flávio Moreira, tô cansado, desanimado. Ô, Cubonaites, você tá demais aqui, ô, caramba, peraí. Saudade. Ah, aqui, ó. Oh, já vem aqui, ó. Sofá americano, decadente talesiano, só assim mesmo para suportar a ansiedade da notícia da mudança de técnico. Mandar um abraço pro meu doutor predileto, minto, mandar um abraço pro meu único médico pobre que eu conheço. Uma tristeza. Ô doutor, depois Você fala isso, você tá gostando, deu no comando essa porra toda aqui. Depois vou ensinar Rolonzinho a comandar, é legal pra cacete, cara. E outra coisa, hein, gente, quando não dê poder pras pessoas, o poder muda as pessoas. Agora eu quero administrar essa porra aqui. Aqui, mas o Jairo postou aí que desceu naquele insano lá no Beach Park. Deve estar todo empenado agora na cama, só levanta pra vir embora. Tá, não, não aguenta não. Velho, daquele tanto descendo um negócio de radical, não dá, né? Não dá, gente. Pra quem não sabe, o Jairo tá curtindo as merecidas férias dele, né? Ele tá lá em Miami Beach, né? E desceu de uma parada lá, um negócio, um toboágua, sei lá que porra que é essa, bem alto, que tem deve ter o quê? Uns 10 metros? 47 mais, né? Metros. 47 metros? 47 metros. Puta que pariu. Ele desceu daquele negócio lá, e óbvio que tá todo regaçado, né, bicho? Todo regaçado. É, Celso Advíncula, Cauã é terrível, diretoria tem que se movimentar. A turma aí das redes sociais que fala que eu sou... eu não me conheço. O problema, o pessoal daqui que me xinga, é o problema, é a turma aqui dos comentários. Juninho e a Lê não vão demitir o estagiário? Na verdade, eu acho que é mais o Juninho essa função. Mauro Silva. Tá faltando o Mauro Silva no nosso meio campo, hein? É isso que eu tava pensando agora. Será que não dá pra jogar, não? Faltando o Mauro Silva no nosso... América é Juninho, Ale, mais 9 e pronto. Puta merda. Saulo Prato tá dando boa noite aqui. Ele só esqueceu do Juninho, Ale, mais 9 e do Vinícius, né? É Juninho, Ale, Vinícius e mais 9. Mais 9. É verdade. Chester Rodrigo, boa noite a todos da bancada. Tem notícia com a demissão do Cauã Guardiola. O Miller Mello aqui, técnico horrível. Leandro de Trindade, vamos ver aqui. Abraços de um fã direto dos Estados Unidos. Para mim é claro o problema. Começamos razoavelmente e quando precisamos do técnico, o resultado é sempre o mesmo. Ainda dá tempo de mudar. Força América. Faz muito sentido o que ele está falando aqui, porque realmente são duas coisas aí, Leandro. Eu acho que... vamos ver se o Rolonzinho vai concordar comigo. A gente conseguiu uma pontuação legal entre aspas, mas muito em função do que essa Série B apresenta, né? Se você pegar a Série A, a diferença do quarto colocado para o décimo colocado não é 3 pontos, não é 4 pontos, é bem maior. Então eu vejo que tem isso também, é uma Série B muito fraca, onde o próprio Santos mesmo deslanchou até hoje. Ninguém está sobressaindo, e na hora que você pensa que o time dá uma engrenada igual o Santos, começou a ganhar todas na Vila, vai e tropeça para um time pequeno e já embola tudo de novo. Líder hoje é o Novo Horizontino, gente. É o Novo Horizontino. O artilheiro do Novo Horizontino é o Rodolfo. O reserva do Rodolfo é o Fabrício Daniel. Ele acabou de ser apresentado lá em Rondônia. E o reserva dele é o Fabrício Daniel. É, pois é. Boa noite. Nem com a ajuda do juiz, o América não ganha. Temos que fazer 45 pontos. O caso, eu particularmente não tenho receio nenhum de rebaixamento. Nenhum. Você tem algum medo de rebaixamento, Rolanzinho? Não, não. Não, tem muito time ruim ali. A Chapecoense possivelmente vai ser um dos que vai ser rebaixados. É muita gente ruim. Luiz Alberto, vamos ver o que o Luiz Alberto está falando aqui com a gente aqui. Ó. Boa noite, mas podemos ficar tranquilos que o Cauã garantiu que vamos subir. É um comédia mesmo. Só precisa combinar com os outros 19 times da Série B que ele vai conseguir, né? O Cláudio Gomes está aqui dando um fora Cauã. Esse aqui, vamos ver aqui, ó. Everton Teixeira, o consolo da derrota será a troca do técnico. Ou não, né, Everton? Ou não. Tava todo mundo esperando essa derrota para falar assim, agora não tem como mais segurar o Cauã, porque ele foi empatando, 9 jogos de invencibilidade e o time não saía do G4, agora caiu tudo ao mesmo tempo. Caiu tudo, cara. Saiu do G4, mesmo vencendo, volta pro G4, tá complicado esse trem. O nosso amigo Paulo dando fora aqui, o Flávio... Cauã caiu? Se tiver caído, meu filho, ele já levantou. É, pelo menos ele não apareceu nas fotos da viagem de hoje, não. Então, se caiu, tá escondido, tirando foto, né? É, meu amigo aqui, Tonique Tinoco, resumindo, precisamos de um treinador. Sobre o comentário do Edmilson aqui, tem um negócio. O América tem um trem também nele, que geralmente a solução é pior que o problema. Sempre. Você concorda, Alonzinho? Sempre. Vamos pensar... Todas as soluções que nós tivemos dos 5 goleiros do ano passado foi o Dalberson. A solução para a nossa dupla de zaga do ano passado foi Éder e Ricardo Silva para esse ano. A solução para a nossa falta de gols é o Vinícius. A gente teve chance de mandar o Daniel Borges embora, não ter gasto com o Daniel Borges. Renovamos o contrato do Daniel Borges. Mas você não, então, se ele quase fez o gol ontem. Se ele fizesse o gol ontem, a escalação tinha dado tudo certo. Uai, e aí, sim, o sim não existe, né? Mas se tivesse acontecido, hoje a gente tava falando que Daniel Borges é seleção brasileira e o Cauã é o melhor técnico do Brasil. Mas futebol é isso, cara. Futebol é isso. Vitor Boaventura. O problema foi ter tirado o Juninho aos 42 do segundo tempo. Se deixasse ele até o final, ele decidiu o jogo. O pior é que eu não duvido, que aquilo é largo para fazer isso. Ah, não tem como não. A bola não tava nem chegando dentro da área, ele ia fazer o quê? É, tem isso também. Ah, e agora, enfim, temos um batedor de escanteio, né? Pois é, cara. Só pode combinar com quem tá dentro da área. Que bate dentro da área. Ah, mas tem que combinar com quem vai cabecear. Né? Sim, sim. É. Quando tá todo mundo na primeira trava, ele manda na segunda. Quando ele manda na segunda, todo mundo vai pra primeira. Acho que ele levanta o braço lá e tá meio errado. Luke BM, web espectadores. O Guilherme Guimarães. Boa noite, pessoal. Infelizmente, com o Cauã de técnico não vai dar. O Rodrigo Magalhães aqui, falando fora Cauã. O Carlos Henrique. É muito fácil jogar contra a América. Time burocrático, lento e previsível. O que mais me preocupa são as entrevistas do estagiário. Ele quer passar a sensação de controle total da situação. Na verdade, o Rolonzinho brinca muito disso, né? Se você pegar a primeira entrevista dele e a de ontem, eles são iguais, né, Rolonzinho? São iguais. Exato. Você pode selecionar uma aleatoriamente lá e assiste que é a mesma coisa. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Mas aqui, se você ouvir qualquer podcast falando sobre acidente aéreo, o piloto tá sempre tranquilo. O avião tá caindo, mas ele tá lá sempre tranquilo pra tranquilizar o povo. É, isso é verdade. Ele tá fazendo. Isso é verdade. O Fernando Magalhães, falando contaminação total, tem que trocar comissão principal e permanente. Não, mas também é comissão permanente, nós também estamos a pé, né? Não, nós estamos a pé, cara. Nós estamos a pé. E o América, porra, nós contratamos, como é que chama aquele menino que era da 98, que agora está lá também? Léo Gomide. Qual que é a função dele? Né? Parece que ele é de desempenho, não sei o quê. Uma análise de desempenho com esse time aí, não tem como ver desempenho, não. Então eles estão meio de boa. Coitado, ele deve ficar agoniado em ficar no Google, na Globo.com o dia inteiro. O Richardson Calil, grande tarde, o que me espanta é o silêncio da diretoria. Uma semana para avaliar a demissão de treinador, coisa amadora. Primeira coisa sobre esse comentário do Richardson aqui, ó, só mostra que eu, como apresentador e dono dessa porra aqui, tá muito legal. Ele nunca, nesse tempo todo de decadentes, o Richardson nunca escreveu grande Jairo. Chupa, Jairo. Mas... Chupa. Se ele falar em silêncio da diretoria, para quem participou da última reunião do conselho, que eles deveriam ir para apresentar justificativas, comentar sobre a evolução da diretoria e do time, nenhum deles apareceu. Então eles estão em silêncio mesmo. Não sei se eles estão suspensos, alguma coisa assim. Ou se está todo mundo morando com a Érica e com o Tartaruga e estão presos, proibidos de sair de casa. Vai que... O Salão apareceu no CT essa semana, hein? É. Semana passada, né? Foi semana passada? Foi, né? Foi. Hoje é segunda-feira. O Bruno Palmeira, enquanto achamos que Ricardo Silva e Éder é zaga, melhor ficar na B. Outro ano de Série A com Juninho e companhia não dá. Então, o Éder é nosso batedor de falta. Ontem ele já apareceu lá bicando de novo. Bicho, teve uma... Você tá falando esse lance aí, Rolonzinho. Teve uma falta lá que foi pra bater a falta. Marlon e Daniel Borges. Bicho, aquilo ali é o retrato do América na Série B. O Marlon e o Daniel Borges. O Daniel Borges correu, eu falei, vai jogar no Daniel Borges, o Daniel Borges cruzar. Não, ao contrário. O Daniel Borges passou pela bola e o Marlon passou por cima de todo mundo. Isso, aí o Marlon foi e jogou por cima de todo mundo, cara. Todo mundo. Aí, o Bruno melhor Palmeira. Que eles combinam bem, né? Bicha. Não, na verdade eu acho que eles não combinam, porque se combinasse não daria tão certo igual eles fazem. Será que o Elizário não bate falta também, não? Porque o Benito bate bem, então... São posições diferentes, né, cara? Apesar que o Elizar tá batendo escanteio, né? E não tá batendo mal o escanteio. Não tá batendo mal. Não, só não tem gente pra cabecear, mas tá bem batido. É. E não tá voltando no goleiro mais. Então, assim, já resolvemos dois problemas muito graves. Eduardo Carmo, boa noite. A América precisa urgentemente de duas contratações. Atacantes beirados que finalizam e faz gol. Observação, time chegou ao limite. Precisa de mudança nesse momento. Eu acho que não vem mais ninguém, não. Você acha que vem mais alguém? Não, também não. E os que estão aí também não estão sendo usados. Então, assim... Inchar mais o elenco para terminar com 42 usando 15. É. Isso aí. Otto, a única solução é o Lisca. O resto é lorota. A única esperança de choque de gestão no elenco. Ah, Otto. Eu não sei se o Lisca é a solução, não, sabe? Eu acho que ele é uma das possíveis soluções, mas não sei se ele dá jeito, não. Porque, se você for pensar, a espinha dorsal é a mesma que derrubou ele lá atrás, hein? Acho que precisa de um cara enérgico. Colocar um cara igual o Busto, que ficava ali na beira do campo sem falar nada, sem movimentar. Igual o Cauã também. O Cauã. Tomando goleada, ele tá lá olhando, pensando o que, que vai fazer, olhando no quadrinho dele de campinho lá pra ver. Você tem que colocar alguém maluco, cara. Alguém maluco. Inclusive, aquele vuduzinho de campinho que ele usa não tá funcionando, né? Porque ele mexe as pecinhas, não mexe lá no campo, não sei o que ele tá resolvendo. Também não sei, não. Newton Franzoni daqui, o América é um clube sem comando, como, com os mesmos discursos de sempre, não dá mais para aguentar essa turma que está aí. Pelo contrário, Newton, o América é um time com comando. Só não está resolvendo, mas tá, eles estão lá. É, o Otaviano aqui, na entrevista do Cauã, me pareceu que ele está passando a culpa para os jogadores. Não achei não. Você achou? Não, porque ele fala que ele está com comando, que ele está confiante. Se fosse falar, ele estaria falando assim, precisamos de peça, precisamos melhorar, precisamos treinar. Ele está sempre falando na primeira pessoa, não está usando o grupo, etc. É. Na verdade, foi a primeira vez que ele falou em dificuldade de subir, né? Sim. O Sofazinho falando que o programa está sensacional. Ô, oh, Sofazinho, você sabe que... Muito obrigado. Quem que é esse jovem aqui? Elvio. Elvio. Calma que o Jacaré vai voltar. Oi, pá, o Jacaré tá tirando tanta foto com o Benítez. Será que eles estão treinando junto? Pra voltar juntos? Ah, então é só ano que vem, né? Que o Benítez não volta esse ano. se houvesse um controle melhor do que é feito, do que os jogadores fazem, então, porque a gente já falou isso aí. O América paga direito de imagem pra esses caras. E você sabe melhor que eu que você segue quase todos os jogadores. Mas o que o Jacaré tá postando é uma afronta ao América, cara. Ele postou uma parada lá do Bahia e, de repente, colocou lá logo em seguida. Mais de 1000 curtidas, que torcida fantástica. Volta pra lá então, infeliz. Volta pra lá. Foi dando indireta, cara, que porra. Sei como que ainda não apareceu ele viajando no dia que o América tá jogando, ele na praia, enquanto o América tá jogando. Partiu Disney. Partiu Disney. Gilmar Pereira, Diletos, não dá mais. Cauã é muito ruim. O Cauã é o novo Tigrão? Versão 2024. Não, muito ruim, eu também não acho que ele é, não. Eu acho que ele precisa entender, porque você não vai colocar o esquema de jogo do Manchester City com os jogadores do América. Então não adianta falar em posse de bola com um cara que só dá toquinho para trás, não vai resolver. Eu acho que talvez se o Cauã tivesse ali com ele uma pessoa experiente, um auxiliar mais experiente, que pudesse fazer até algumas orientações para ele, fazer o Cauã. Ele tem, ué, o Diogo Giacomini. Ai, cara, Diogo. Boa noite, galera. Eu acho que tem que trocar essa diretoria amadora. Geraldo, não é simples assim, não, viu? Tem que lembrar que a diretoria é tanta gente ali, o conselho é tanta gente que, se fizer qualquer coisa, vai continuar todos lá. Paulo Barbosa, cadê Lucão com seus analistas? Mais um que entrou. Ô, Paulo, na verdade, cara, a única contratação que deu certo aí, tem dedo do Lucão, viu? Pode ter certeza absoluta. Nenhum Você outro... sentiu que tinha dedo do Lucão? Ai, delícia. Ai, delícia. Ah, esse aqui você vai gostar. Olha que gracinha. Boa Nossa. Noite, amigo. Volta, Mateuzinho. Vem ser feliz. Que legal. Olha o tamanho do dedinho dele mexendo no teclado e não consegue nem digitar com ele. Não consegue. A cabeça dele não cabe na fotinha aqui também, não. Sim. Não, deve estar voltando lá da lutinha de judô dele, ficou lá abraçado com os amiguinhos e tal, e manda isso. Menino Eric Malac, dando uma boa noite pra gente aqui. Paulo Barbosa, alguém tem as redes sociais do Jacaré? Ô, Paulo, é só você entrar, você digitar lá Vitor Jacaré, que você vai achar ele facinho. Ainda vai achar um fã-clube oficial do Jacaré. É, o Jacaré tem um fã-clube oficial. Lisca foi que nem... Lisca foi que não quer trabalho se apagar incêndio. Quer começar um trabalho, para quem está sentindo há muito tempo. Acho que o Sofazinho está falando que o Lisca deu uma entrevista falando que ele não quer apagar incêndio, né? Mas eu não vejo incêndio no América, não, cara. Eu vejo uma tranquilidade. A gente vai começar um trabalho novo, porque parece que não tem nada. Véio. Na verdade, se o Lisca vier, é para ele causar um incêndio, né? O contrário. vamos lá, vamos acabar aqui. Tem aqui o seu fã, ó. Lucas Caetano, o Rolon achar que o Cauã sabe como o City joga me assusta. Mas ele tem que assistir em algum lugar, ué. Tá doido. Talvez o City. Talvez o City que você tá falando é o Bahia, não? Bahia também é City. Né? É City. Bahia City. Bahia City. Inclusive, Bahia, o pessoal da Bahia foi lá pra Inglaterra pra fazer um dia, um City Day. City... Ah, teve essa parada mesmo. Mas deu certo. Bahia, deu certo. Na pior das hipóteses, tá aí, ué. Rolanzinho, a gente vai ter agora uma pausa, né? Meio que, entre aspas, forçada. Que não faz sentido, né? Você faz uma pausa por conta de data FIFA, sendo que ninguém da Série B joga data FIFA. Menos não, o Panamá. Não, acho que a pausa não é data FIFA, não, cara. Acho que é não? Extensão de calendário mesmo. Tenho quase certeza que não é data FIFA. Turma dos comentários aí, escreve pra gente. A gente acha que não tem data FIFA dessa vez, tanto é que os clubes da Série A, alguns estavam brigando justamente por causa disso, sabe? Porque se for o único que pode jogar data FIFA, é o Panamá que fez gol na gente, que agora virou craque do país, né? Então deve ser do Panamá. Talvez nunca um jogador panamá fez um gol fora do Panamá. Pensa esse cara quando volta o tanto de muamba que não deve trazer do Panamá, sai vendendo para os jogadores. Uai, deve ganhar R$2.000, aí o complemento salário dele é R$50.000, só de muamba que traz, só de roupa. Cara, nós vamos ter aí um tempo para se preparar e tudo. Assim, minha opinião, acho que a primeira coisa é mudar a forma que está sendo feita, que não está funcionando. O time do segundo tempo é muito diferente do primeiro tempo. Aí vem naquela velha piada nossa, a gente treina só um turno. Né? Uhum. Será que a gente não tem que treinar dois turnos para jogar dois tempos? O que você acha? E acho que parece que não treina os jogadores entrarem no time, né? Porque ninguém sabe o que está acontecendo depois que muda. Deve treinar os titulares num campo e os reservas no outro, ninguém vê o que está acontecendo, porque depois que tem mudança, nada resolve no time, piora, cai. Não sei se falta intensidade nos treinos, se falta técnica dos jogadores. De levar todo mundo pro Tauá e ficar lá. Pelo menos amizade eles fazem. Eles devem estar todos lá agora no Tauá. Fazer um joinha aqui pra gente fazer uma montagem. Dá uma risada aí. Cadê? A gente tem um grupo no WhatsApp só dos quatro aqui, né? Do Atlético na sua rua aí. É eu, os dois Deleu e o Jairo. Provavelmente, eu não tô acessando o WhatsApp agora, provavelmente lá no grupo eles devem estar falando que é a última vez que eu apresento essa porra sozinho, sacou? Eles têm que se organizar um pouco mais, né? Tira férias todo mundo ao mesmo tempo, ué. Porra, é verdade, ué. Nunca vi isso. Viaja todo mundo junto e não te chama, ué. Ué. Eu, hein? Vamos ver se. Ó, tem saiu mais dois comentários. Ah, Rolanzinho, vamos pro babalo. Vão. Que porra é essa aqui? Ah, devo ter dado uma vacilada aí no meio do caminho e. O Luke BM tá conta isso aí, ó. Ô, Luke, esse seu BM aí é por causa da bicicleta, cara? O Rolonzinho não sabe o que é. Você sabe o que é o BMX, não, né? Não é da sua época, não, né? É da sua época, BMX? É? Muito. Ainda jogava naquele joguinho de Master System que tinha Olimpíadas. Tinha uma provinha de BMX. E tinha provinha de BMX? Tinha. O povo vai lá no Twitter falar que esse programa aqui é uma depressão. Eles estão falando de bicicleta e videogame. Vai tomar no cu, hein, uma porra dessa. E olha os haters do Jair aqui. Ah, o Jair é linda, eu sou a matéria de Calcutá. Não só você, ó, eu também sou. Não pode falar da matéria, não, porque daqui a pouco vem o sommelier de papa falar. É. Ah, não, o Andrezinho não assiste essa porra, não. Ô, bicho, pela primeira vez eu acho que eu consegui fazer essa merda aqui certa. Quer ver? Vamos lá. Ah, tá certo. Tá, deu sim. Vamos pro Bala e Colatina? Vamos. Então, peraí. Vamos primeiro pro Bala. Vamos ver se vai dar certo. Apareceu o Colatina. Você já tirou? Já, porque eu falei que é Bala, vamos de Bala essa porra. Bala. Aqui, ó. Bala. É, agora ficou o comentário do Otto aqui. Peraí, deixa eu apagar o comentário do Otto aqui. Peraí. Pof. Aí, ó. Agora vamos lá. A votação do Bala. É, ninguém ganhou com 49%. Ricardo Silva com 6%. Elias com 35%. E Elisário com 11%. A gente tem algum erro aí. Do quê? A matemática não deu certo, não. Peraí, deixa eu olhar aqui no Twitter. Aqui. Não, deu certo sim, ué. Claro que não. Ah, não, deu certo sim. Desculpa, deu certo. Sim. É arredondamento só, você fez. Arredondamento, deu certinho. É, então, cara, quem que é seu Bala? Tendo em vista o resultado, o Elias. Mas se for pensar que o time jogou bem, nenhum deles. O Elias fez o papel dele, ele tinha que defender. Não foi tão difícil as defesas, foi muito chute. Mas com essa deficiência que a gente tem de goleiro... Ah, não, pelo menos tá segurando. Ele ontem não comprometeu. Ele ontem mostrou segurança. Uhum. E na falta ele teve zero culpa. Zero culpa. Não, é zero culpa e assim... Os caras estavam tranquilos, não tava aquele desespero da bola passar e ser gol, né? É, foi falta perfeita, ele não tem coré-coré. Tem coré-coré. Mas quem que é seu bala? Elias. Essa eu te influenciei, hein? Eu sou um influencer de bala. Agora, antes de você colocar o Colatina, coloca esse comentário que apareceu aí agora. Peraí, mas meu bala também é o Elias, então o Elias ganhou. Vamos lá, apareceu um comentário aqui, vamos ver aqui. Cadê? Aí, oh, doutor, ama esse programa. Valeu, Atinho. Mais um chupa, Jairo. Mais um chupa já. O problema é que o Otto me fodeu. Agora tem que voltar lá na porra do banner. Colatina. Do pior em campo, Cauã com 81%, Ale com 8%, Felipe Amaral com 6% e Fabinho com 4%. E aí? Quem é o Colatina? Cauã desde sempre. Tem jeito, né, cara? Não tá jeito. Treinando no time, não tá organizando. Não tem tá fazendo substituição tudo errada. Não faz tem sentido jeito. Nenhum falar isso aí, não. E aí o Flávio ali tá até falando que estão reclamando do Amaral. Mas é o único ali no meio-campo que tá resolvendo alguma coisa. Tá mantendo a posição dele, tá resolvendo. Tanto que na hora que caiu, falaram que ele tava sentindo, que ele ia sair, eu falei, ih, agora vai pro buraco mesmo. Aqui o Felipe Amaral mais entrou porque ontem realmente, assim, a gente achou que a intensidade dele foi menor que dos outros jogos. Não sei se entra também num pouco, o cara começa a desanimar também, de ver que só ele correndo igual uma barata tonta ali, né? Pra desarmar todo mundo, sacou? Porque dois ali já desistiu de marcação, foi lá pra frente e foda-se. É. Então não sei. Mas enfim, quem ganhou o Colatina aqui foi Cauã, com 100%. Vamos lá, você falou que tem mais comentáriozinho aqui? Não, acabou. Acabou? O Flávio aqui falando que o protetor do Juninho e a Lesma estão falando mal do Amaral, o único volante lúcido da equipe. Na verdade, Flávio, é o que a gente sempre falou, né, cara? O América é um time que precisa de um volante. Um volante de marcação, né? E ele é pequenininho, mas ele dá umas lenhadas nos caras que vem, que você fala assim, Jesus amado, vai quebrar a perna dele ali. Eu ia falar, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Vou falar. Ô, bicho, você viu, ele tem umas batatas da perna, os bichos é parruda, sabe? E assim, gente, eu sou casado, eu gosto da minha esposa, tá? Porque às vezes acham que eu, né? Mas ele tem umas batatonas parrudas. Que é aqueles caras que você sabe que assim, vão te dar porrada. Você tem que ficar esperto com ele. E eu lembro que quando ele chegou, todo mundo falando, não, porque ele é muito mais destruidor do que construtor. Na verdade, a gente teve um papo que a gente errou de Felipe, não foi? Tinham dois no Ponte Tinha Preta. Tinha um Filipinho na Ponte Preta também. Esse Filipinho também é volante? É, só que ele foi pro... Acho que foi pra onde Série A. Foi? Deixa eu pesquisar aqui pra onde é que foi. Acho que foi pra Série A. Eu lembro que teve esse papo, cara, mas assim, ele... Eu queria ver ainda o meio Atlético de campo. Atlético do Paraná. Né? Pra Atlético Paranaense? É. Na verdade, eu queria ver o meio de campo ainda com ele e com o Alisson, cara, que eu acho que o Alisson, além de ser um batedor, ele tem um passe legal também. Ele consegue achar uns negócios legais. Já começou. Primeiro, vamos lá. Só ter finalizado um comentário, que vocês estão me irritando o comentário aqui. Ó. Ótimo programa. Um elogio e depois uma crítica. Ruim só o bullying. Aí vem o outro aqui, ó, o BMX. Não, volta lá pro Thiago. Fala com ele que bullying, ele é muito maior do que o bullying. A gente não tem nada disso, não. Ele não deixa isso pra lá. Aí aqui o Luke BM tá falando que eu gosto da esposa. Gosto não, meu querido, eu amo. Até porque, se você me conhecer pessoalmente, você vai ver que assim, daqui pra cima tá bom, daqui pra baixo, filho, é feio pra caralho, puta que pariu. Eu gosto da esposa, das batatas, das pernas do Amaral. Realmente, tem uns batatão bonitos, meu. O Fernando Magalhães aqui já tá falando pra gente aqui sobre a questão do time, né, que do Filipinho foi, que é pro Atlético Paranaense. Flávio aqui tá falando que o Alisson piorado. Sei não, hein? Sei não, cara. Eu acho que ele não jogou 100 minutos até agora e já conseguiu ser suspenso um jogo. Ontem foi o primeiro jogo que ele entrou e não tomou amarelo. Sim, sim. E o Juninho tá pendurado aí, ó. O Juninho tá pendurado, né? Tá pendurado há tempo. Ele vai escolher o melhor jogo e não vai jogar contra o Santos pra não ter que dar entrevista coletiva lá em Santos. Não duvide, não duvide, não duvide. Peraí, achei aqui, ó. Agora sim. Aquela abertura tosca não tem, cara. Vai ser essa aqui mesmo. Tá na pauta, eu te mandei a pauta mais cedo. Uhum. Você é o cara que pode preparar, eu preparei aqui, ué. Se vira. Peraí, indiferente do Jairo, eu falo a hora que eu vou pôr essa merda. Vou pôr agora, peraí. Ó, oh, deu certo essa porra. Então vamos lá, esportes especializados. Vamos começar pelo fora de campo, depois a gente vai para dentro de campo. Nós tivemos a visita do time do Boca Juniors no nosso CT. Foram lá, treinaram, passaram toda a experiência que eles têm fora de campo para a nossa diretoria, para a nossa comissão técnica. Percebemos que não deu muito certo, porque no jogo seguinte nós perdemos também. Então devem ter muita conversa boa lá. Tivemos a visita do Gilberto Silva, que ganhou uma camisa do América, então sempre honrando quem não quer jogar no nosso time, então teve lá, tirou uma fotinha, e aí nisso aí a nossa diretoria aparece, né? Na hora que precisa falar, ninguém aparece. Dentro de campo, o nosso sub-17 venceu as frangas ontem por 3-1, e o nosso feminino se despediu do Campeonato Brasileiro, empatando em 2-2 com o Botafogo, que já não estava mais classificado, mas permanecemos na Série A, ao contrário dos nossos códigos de barra. Então, ano que vem, time feminino continua na Série A. Seria isso, acabou. Rápido e rasteiro. É o que tinha de notícia. Futebol americano não tem, vôlei acabou. Graças a Deus. No futsal nós somos campeões. Ah, não, o segundo jogo foi por agora? Não teve, acho ainda não. Vou até confirmar, mas acho que não teve ainda não. E o futebol feminino, a grande conquista é que a gente permaneceu na Série A, né? Exatamente. É óbvio que você sempre entra no campeonato almejando título, caramba, quatro, mas pro que a gente tá fazendo feminino, ficar na Série A é muito legal. Exatamente. Parabéns para os meninos. Perdemos a gerente, né? A Luísa Barreira, que foi pro Inter, mas a estrutura tá aí, vamos ver se continua. Vamos ler aqui os últimos comentários aqui. Menino fotógrafo, Lucas Paul, menino Tais está mais desenrolado que carretel de pipa no comando do programa. Eita! Bota se é carretel de pipa, onde é que tá indo essa pipa, hein? Vai salvar os astronautas lá na estação espacial. Aqui, até fazendo uma homenagem a Silvio Santos, a pipa do vovô sobe ainda, tá? Sobe mais. Hoje o Rolão é com quem puder. Pô, até aquela bobagem do Jair, eu não sei onde é que ele enfia com as porra, eu não sei fazer com a porra. Agora vem. Peço desculpa aos nossos espectadores. Thales e Rolão acabaram com o nosso resto de credibilidade. Que não era muito difícil, né? Não era muito difícil. Eu acho que com essa mensagem a gente pode se despedir da Rolão, sim. Você tem mais algum assunto? Não, só quem tiver animado e tudo mais, o Sassi já está organizando a caravana para Santos. Né? Quem tiver, procura nas redes sociais aí o Sassi e tudo mais. Galera vai descer dia 14 lá para Santos para tentar acompanhar mais uma vitória do América. E melhoras para o Jairo, né? Acho que tá. Eu acho que ele até já colocou o valor, não colocou? Acho que é R$200. R$200, sem ingresso. Sem ingresso, né? Exato. O japonês tá falando aqui pra mim que pra eu ler o comentário dele, eu não achei o comentário dele aqui, não. Tá pra cima aí. Tá antes das pernas do Amaral. Tá antes das pernas do Amaral? É. Ai, caralho. Você colocou aí do Luke. Peraí. Então aqui. Porra, só. Vou ocultar, que eu acho que vai dar certo. Eu acho que agora vai dar. Você vai escutar o computador aí, não vai dar certo. Caralho, eu tô fazendo um negócio. Luke BM, Thales gosta da esposa, Kubanaites. Antes Luke do Luke BM, não gosta da esposa. Sei, Otto Mol, Lucas Rolon, Lucas Caetano, Sofá, Miller, Bruno, Eric. Não tô vendo dele aqui, não tenho certeza. Aham. Que... Uhum. O do Otto é da Matéria de Calcutá do Jairo. Pô, não quis aparecer pra mim aqui não, cara. Deletaram. Será? Boa noite, meus amigos. Mesmo com os haters do Decadentes no Twitter, eu amo vocês. Beijo a todos e os haters continuem cornetando. Roberto Boechat aqui tá dando boa noite, Decadentes. Então, deixa eu ver. Aí agora o próximo jogo nosso. Terça-feira que vem contra o Mirassol. Qual que é o horário, você sabe? 21h30. 21h30? Deixa eu confirmar aqui, mas é 21h30 até então. Mas terça-feira que vem falta muito tempo até lá, dá tempo para mudar e tudo mais. Não, o que que acontece? Nosso bebê Jairo vai querer fazer um programa no domingo, senão não tem assunto nenhum domingo. Pode ser que já tenha um novo técnico, né? Então vocês podem falar sobre... pode ser. A previsão ser com o um novo técnico. Pode ser que tenhamos um novo técnico. Não, mas o horário é pior ainda, é terça-feira, 6 horas da tarde. Tá doido. Nossa Senhora, Aparecida. Meu Deus do céu. Então acho que é isso mesmo, né, Rolandozinho? Tem mais alguma coisa? Não. Não, né? O Lucas Pousa falando, uma semana sem decepções, graças a Deus, mano. O América consegue piorar isso aí, não comemora antes, não. Talvez a decepção seja a manutenção do Cauã, hein? Vai passar raiva a semana inteira, inclusive. Comemorou cedo. Bom, então é isso. Temos um programa. O Jair colocou um aqui, ó. Só existem dois tipos de americano hoje, os pessimistas e os mal informados. É verdade. E tem a gente que é pessimista e mal informado, que está dando notícias sobre isso. Então acho que é isso. Temos um programa, né? Peraí, deixa eu só deixar aqui o último recado aqui para a galera. Eu vou usar isso aí, eu vou fazer os cortes agora. Isso vai afetar demais os haters. Pô, mas na teoria do meu bebê já, se tem hater, tem sucesso. Então... Exatamente. Ô, Rolãozinho, muito obrigado por ter mais uma vez ter salvo aí o programa, senão você dificilmente a gente ia conseguir fazer. Agradecer a nossa audiência aí, nós batemos um pico aí de 90 pessoas, que é um marco muito legal, um negócio muito bacana, principalmente um trem tão feito às coxas, igual o de hoje. Hoje realmente eu acho que é o programa mais feito às coxas da história do Decadentes. E olha que isso aqui é muito ruim. Mais uma vez te agradeço. Próximo jogo nosso em casa é o que dia da semana? Tem aí fácil? Terça da semana que vem, 18 horas. Nossa Senhora. É dia 11, alguma coisa assim, não é? Exato. Fora desse. Não, dia 3. Ah, não, em casa? É, em casa. Ah, não, em casa, deixa eu ver aqui. Acho que é quarta-feira. Então eu tô fora desse jogo. Dia, calma aí. Que é contra o Guarani, né? Não, é domingo, dia 8 de setembro. Contra o Guarani. Isso, 18h30 de domingo, horário ótimo. Horário bom. Não, esse eu tô dentro. É porque na outra semana tem Esposa e Bran. Aí faço um convite a todos aí, ó, quem quiser ver o Thales profissional, né, manda uma mensagem, me procura lá, que eu estarei lá no stand da minha empresa. Na Esposa e Branca, você expõe também? Expomos. Expõe também, né? Uhum. Ah, não, beleza. Vive então lá, dá um passeio. Show de bola. Eu não sei se como é que vai ser desse ano, como é que tá a expectativa, mas acho que vai ser, a Esposa e Branca é sempre legal, Sempre legal. É um momento para você... Quase que um decadente, é um momento para você, mesmo sendo empresas, é um momento mais descontraído que você tem a relação entre clientes, entre empresas, foi muito legal. Beleza? Então é isso, né, Rolãozinho? Uma hora e sete, cara. Legal demais. Aguentamos ter assunto para tanta coisa e rolando bem. Agradecer a turma dos comentários que nos deram bastante coisa aqui pra gente falar. Beleza? Então é isso, temos um programa, até domingo. E domingo eu não vou participar dessa merda, não. Nem fudendo. Já segurei essa bronca aqui sozinho, eu e Rolãozinho. Domingo e Rolãozinho estão de férias essa porra aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todos. Obrigado de novo, Rolãozinho. Valeu. E até mais. Valeu. Até mais. Deixa eu ver se eu sei encerrar essa porra aqui, né?